embora, nunca esquecendo a promessa. Seu nome não tem igual de peregrino. A sua fé move o mundo se dizer sobre os seus pés.